Se essa bunda, se essa bunda fosse minha, eu levava pra casinha só pra ver ela jogar. De pedrinhas em pedrinhas de brilhante, fiz o cordão ignorante só pro seu olho brilhar. Se ela é missão impossível, eu sou Tom Cruise. 007 é o bonde que vai te levar pra casa com chofer que te conduz pra poder ver você dançar uma serenata que eu compus. Tô tipo Austin Powers com Mojo. Vem vilão a lá, Dr. Evil. Ela é cobiçada tipo Marilyn Monroe. Sem mimimi, sem mimimi, eu mimo. Bingo, aperta o single. Que ela tá olhando direto pro meu umbigo. Olha que azar ser tipo Charlie Harper. E viver ganhando chana só pra fazer jingle. Rops, grana, não, pera, né? Desencana, dizem que eu não tive amanhã. Só que cê não é nenhum chupac só porque tá de paciência. Se essa bunda, se essa bunda fosse minha, eu levava pra casinha só pra ver ela jogar. De pedrinhas em pedrinhas de brilhante, fiz o cordão ignorante só pro seu olho brilhar. Se essa bunda, se essa bunda fosse minha, eu levava pra casinha só pra ver ela jogar. De pedrinhas em pedrinhas de brilhante, fiz o cordão ignorante só pro seu olho brilhar. Meu parceiro Alex Gravações, o Moral e Tobias Barreto, é bom demais. Alô parceiro Matheus Oliveira, o Moral de Roraima, é pra tocar nos paredões. Se essa bunda, se essa bunda fosse minha, eu levava pra casinha só pra ver ela jogar. De pedrinhas em pedrinhas de brilhante, fiz o cordão ignorante só pro seu olho brilhar. Se ela é missão impossível, eu sou Tom Cruise. 007 é o bonde que vai te levar pra casa com chofer que te conduz pra poder ver você dançar uma serenata que eu compus. Tô tipo Austin Powers com Mojo. Vem vilão a lá, Dr. Evil. Ela é cobiçada tipo Marilyn Monroe. Sem mimimi, sem mimimi, eu mimo. Bingo, aperta o single. Que ela tá olhando direto pro meu umbigo. Olha que azar ser tipo Charlie Harper. E viver ganhando chana só pra fazer jingle. Rops, grana, não, pera, né? Desencana, dizem que eu não tive amanhã. Só que cê não é nenhum chupac só porque tá de batata. Se essa boca fosse minha, eu andava só de AK. Eu vendia vários bons. E depois eu ia pro baile só gastar. Se essa bunda fosse minha, eu levava pra casinha só pra ver ela jogar. De pedrinhas em pedrinhas de diamante, fiz um cordão ignorante só pro seu olho brilhar. É bonde, galo da roça. Vem pra roça, vem, vem galo, vem. Meu parceiro